Olá. Numa igreja, local, uma congregação, um grupo de pessoas salvas, é muito importante que se saiba lidar com as pessoas de acordo com as suas necessidades. Muitas vezes as pessoas precisam ser advertidas, algumas vezes as pessoas precisam ser consoladas. Outras vezes as pessoas precisam de outros tipos de tratamento. Mas como proceder? Será que existe um manualzinho, além da Bíblia, sei lá, alguma outra fórmula que dê direção nesse sentido? Claro que existem muitos manuais criados dentro e fora das igrejas, criados por pessoas crentes ou não. Que muitos têm usado para basear essa forma de tratamento, essas necessidades que as pessoas têm, como tratar, como cuidar de cada um, como lidar com cada situação. O fato é que a igreja, ela tem responsabilidades, entre elas, cuidar dos seus membros, mas tem que saber fazer as devidas distinções. A gente está aqui caminhando para a conclusão, né, da carta, a primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, e nós vimos na última passagem Paulo falando ali sobre algumas questões dos líderes, né? Ou seja, o reconhecimento, o tratamento, a motivação que envolvia tudo isso ao tratar com os líderes, como é importante a igreja saber como lidar com isso, saber que os líderes são instituídos e como tudo deve acontecer. E possivelmente a passagem que a gente vai ver hoje, ela tem muito a ver com essas responsabilidades que os líderes eles têm um pouco mais do que os outros. Porém, é importante nós entendermos que Paulo aqui não está dirigindo essas palavras que vem agora a seguir, exclusivamente para os líderes. Elas têm um peso maior, sim, para os líderes, mas não de forma exclusiva. São para todos. E ele encoraja a igreja de Tessalônica, a estar atenta. E ele vai citar aqui, três casos principais ou três características principais que você encontra numa igreja e qual a devida forma de tratamento. Tudo isso está no versículo 14 do capítulo 5. Eu costumo sempre usar a versão NVI, Nova Versão Internacional. Ela é uma versão bastante fiel aos textos originais. Ela tem uma abordagem muito boa, além de um português muito claro, muito muito fácil de entender, sem fazer aquelas adaptações que algumas versões fazem e que acabam corrompendo o texto original. Mas hoje eu vou ler na Almeida Século XXI, que é uma versão vamos dizer assim, mais atualizada da Bíblia Almeida, do João Ferreira de Almeida, o antigo tradutor da Bíblia, porque tem uma palavrinha em especial, um termo em especial, que a NVI suavizou um tanto, né? Já citei esse versículo várias vezes. Hoje a gente vai se demorar nele aqui. E a gente vai entender o porquê dessa escolha por essa versão. O versículo diz o seguinte: Irmãos, nós também vos exortamos a aconselhar os indisciplinados, consolar os desanimados, amparar os fracos e ter paciência para com todos. Portanto, nós vemos aqui essas três necessidades resumidas por Paulo. É claro, Paulo não está criando aqui uma lista exaustiva, você pode dizer, não, mas tem muito mais outras, muito mais necessidades, né, do que isso. Mas ele está aqui fazendo uma distinção importante que nós devemos levar a sério aqui, temos muito a aprender. Então, o primeiro grupo que ele trata aqui é o grupo dos indisciplinados. E justamente aqui tem a questão aqui. Do primeiro século era o ensino apostólico, era isso que prevalecia sobre qualquer outra coisa. Ora, se alguém não seguia esse ensino e fazia isso de forma determinada, pela sua própria determinação, não é uma distraçãozinha, não é porque eu não sabia, não, é uma pessoa que deliberadamente ela está indo contra aquele ensino, ela está se desviando, ela está se rebelando contra aquilo. Portanto, esta primeira categoria de pessoas que Paulo está falando aqui envolve pecado. Essa categoria envolve pecado, envolve algo diferente das outras categorias. Agora veja o que Paulo diz que essas pessoas precisavam. Essas pessoas precisavam de admoestação, como a gente vê em algumas versões, o conselho, mas aqui não é um conselho meramente, quem sabe você faz, ou quem sabe você não faz, você escolhe, como a gente vê muito hoje em dia, né? Está muito em vigor a ideia de que você dá o conselho, mas a pessoa tem opção, né? Eu vou te dar um conselho, mas na verdade você tem. O chamado livre-arbítrio, que as pessoas gostam tanto, né, de chamar de livre-arbítrio, essa suposta opção que se tem de seguir ou não certas orientações, de seguir ou não aquilo que a palavra de Deus determina. Pois bem, o que que acontece aqui? Esse conselho, ele é dado de forma não opcional, não é um conselho, você vê lá o que você quer fazer. Não. Olha, inclusive a palavra aqui, a mesma palavrinha que a gente viu na outra passagem, né? aqueles que aconselham, lembra desse termo que foi usado ali? É o mesmo termo, colocar na mente, né? A palavra que Paulo usou aqui no original é inculcar, tem o sentido de inculcar, de colocar na mente, colocar. A palavra literalmente que Paulo usa significa colocar diante da mente, ou seja, expor. É dizer, olha, é isto aqui, meu amigo, é isso que você tem que fazer, é essa direção que você tem que tomar. Você está desalinhado, você está fora da orientação bíblica, você está fora da palavra de Deus. Agora, quem faz isso? Pessoas, obviamente, que vão dar essa diretriz baseadas nas escrituras. Por isso é que eu digo que os líderes têm uma responsabilidade maior em relação a isso. Não exclusiva. Por quê? Porque pessoas que não exercem liderança podem perfeitamente ter o domínio de um determinado assunto, sabem que o irmão está falhando naquela área, sabem que o irmão está seguindo numa direção desalinhada com as orientações bíblicas, ele está fora da trilha, está fora do caminho, né? Está se desviando do caminho. Então, se a pessoa tem condições de mostrar pela palavra de Deus que isso tem que ser corrigido, ela deve fazê-lo. É isso que Paulo está dizendo aqui. Veja, por falta de discernimento das pessoas, ou por falta de preparo, falta de conhecimento bíblico, falta de maturidade, falta de sabedoria, uma série de coisas que muitas vezes faltam nas igrejas, os desvios, esses desalinhos, essa saída do caminho, esse descambar para um caminho errado, para um lado errado, acaba ficando sem o devido tratamento. Por isso que é muito importante entendermos o papel da disciplina na igreja. Muita gente faz confusão em relação à disciplina. Tem gente que leva para um lado extremamente legalista e tem gente que leva para um lado extremamente liberal nesse sentido. Não é nenhuma coisa e nem outra, mas precisa sim, claro, a devida atenção. Estamos falando aqui que disciplina, é bom a gente entender que ela sempre começa com o irmão que procura o outro irmão. Ela sempre começa assim, né? E claro, havendo uma mudança de trajetória, um retorno ali ao caminho correto, está tudo resolvido, o papel foi cumprido. Então, em primeiro lugar, Paulo falou aqui dos disciplinados. Em segundo lugar, ele vai falar aqui dos desanimados. Desanimados. O que é uma pessoa desanimada? O Paulo usa aqui uma palavra que literalmente significa alma pequena. É aquela ideia do coração apertado. Você já se sentiu assim, com o coração apertado, com a alma aflita, com aperto, com alguma coisa que está ali te oprimindo. O que o termo aqui aponta é para um estado de abatimento, a pessoa que está abatida, a pessoa que ela está passando por alguma fase difícil, por algum problema, pode ser uma enfermidade, pode ser um luto. A pessoa pode ter sofrido por causa de alguma calamidade, né? A gente vê aí enchentes, incêndios, acidentes, enfim. Nós vamos esquecer também da perseguição ao povo cristão, né? Desde o início da igreja. Podemos incluir aqui dificuldades financeiras. Tantas coisas podem deixar a pessoa com uma preocupação que vai abatendo, que vai tirando o ânimo, vai tirando a boa disposição. Claro, existe a recomendação aqui também de Paulo nesse sentido. Ele sempre vai falar aqui a necessidade e o que ele indica que deve ser feito. E o que ele está dizendo aqui no caso dessas pessoas? Elas precisam de conforto, elas precisam de consolo, elas não precisam ser advertidas, elas não precisam ser confrontadas, chacoalhadas, porque não é o caso, a não ser que envolva pecado. Claro que pode haver a questão do pecado, mas aqui estamos falando exclusivamente da pessoa que não está envolvida em nenhum pecado, ela não fez nada de errado, e ainda assim ela está passando por essa fase difícil, por essa situação difícil. Essa pessoa precisa ser confortada. Confortada como? Com positivismo, com mensagens de otimismo, com um belo sorriso no rosto, dizendo que a vida é boa, que você deve sorrir para a vida, etc. Como que deve ser? Como que deve ser tratado? Paulo diz que tem que ser tratado dessa forma, você conforta. E sempre que Paulo fala de conforto e consolo, ele está se referindo ao conforto e consolo que procedem das Escrituras, da esperança que há nas Escrituras, da paz que há nas Escrituras, da alegria que é descrita nas Escrituras. Que são, inclusive, fazem parte do fruto do Espírito e que precisam eventualmente ser lembradas às pessoas que podem perder um pouquinho o foco por conta dos problemas, por conta de camadas e camadas de situações que vão sufocando, que vão abatendo, que vão abatendo a pessoa. Mais uma vez, é importante dizer, quem vai confortar, quem vai consolar, ao fazê-lo, tem que fazer pela Escritura. E se é pela Escritura, a pessoa tem que ter o um mínimo de compreensão do texto bíblico, usar o texto correto, usar o texto de uma forma correta, ou seja, pessoas capacitadas, pessoas habilitadas que tenham a sabedoria, o discernimento, também como no caso anterior. Mais uma vez, a responsabilidade vai recair sobre os líderes, evidentemente, porém não de forma exclusiva. Existe um problema aqui nessa questão, que é a concorrência que existe com os fundamentos bíblicos para isso. As pessoas, elas têm se acostumado a um tipo de conforto e a um tipo de consolo que vem do mundo, que é diferente daquilo que as Escrituras mostram. As Escrituras sempre vão mostrar, vão apontar numa direção, elas vão ser muito claras em buscar, em como buscar, né, esse ânimo na palavra de Deus, no relacionamento com Deus, na dependência do Espírito Santo, etc. Porém, o mundo ensina coisas completamente diferentes. O mundo sempre vai oferecer uma espécie de ânimo, que não é bem um ânimo, né? Um ânimo instantâneo, um ânimo artificial, um ânimo que se produz através de, vamos fazer uma viagem. Vamos comprar tal coisa, vamos ao shopping. Não que essas coisas não sejam boas, elas podem ser feitas, mas elas não vão até a raiz da questão, não vão ajudar. Você tem muitas terapias aí de base humanista, como a gente sabe. Você tem a própria teologia da prosperidade, que vai lidar com esse assunto na base de, não, você está abatido porque você não está tomando posse aí da sua vitória. Você tem que ser uma pessoa próspera, você tem que ser uma pessoa para cima, você tem que ser um vencedor em todos os aspectos. A palavra de Deus diz que nós somos mais que vencedores. Somos vencedores, no contexto ali de Romanos, mostra que nós somos vencedores no meio do sofrimento, no meio da tragédia e até mesmo diante da morte. Nós somos mais do que vencedores porque Cristo já venceu. E é aí que está a fonte da nossa vitalidade, do nosso vigor espiritual. E é assim que as coisas devem ser. Os desanimados precisam receber esse conforto, esse consolo, essa solidariedade com o seu sofrimento. Muitas vezes a ajuda ela vai além de palavras, envolve uma integração a mais, envolve um outro tipo de envolvimento mais pessoal, próximo, envolve ajudas de diversas formas materiais, inclusive. Há muitas maneiras de fazer isso. Além dos indisciplinados e dos desanimados, Paulo vai citar aqui os fracos. Quem são os fracos? Palavra que Paulo usa aqui, muito importante nesse texto, cada palavrinha, como a gente pode perceber, né? É muito importante. São pessoas com algum tipo de debilidade. É o termo astênes que ele usa aqui, que era um termo usado para pessoas enfermas. Pessoas que estavam ali acamadas, pessoas que não tinham forças, elas estavam fracas. Muito bem. Claro, Paulo não está falando aqui de fraqueza física. Todas as vezes que Paulo usa fraqueza, ele geralmente está falando de pessoas fracas espiritualmente, pessoas que não têm estrutura espiritual, elas não têm consistência, elas são frágeis, elas não têm aquela solidez na sua espiritualidade. Muito bem. Quem normalmente é assim são as pessoas recém-convertidas. E é natural que assim seja. Essas pessoas ainda lutam com determinadas questões que elas não aprenderam completamente. Elas ainda estão aprendendo uma série de coisas, ainda tem muitas dúvidas, elas ainda não fazem uma distinção muito clara entre pecado e não pecado, elas vão aprendendo e vão, pela ação do Espírito Santo, pela absorção do ensino da palavra, elas vão crescendo e vão se fortalecendo, e assim elas deixam de ser pessoas fracas. E assim vão tendo mais discernimento, vão aprendendo a distinguir melhor as coisas. Portanto, é uma questão de tempo aqui. Porém, a gente vê na palavra de Deus frequentemente os casos de pessoas que, apesar de já um certo tempo ter decorrido, elas não chegaram aonde deveriam chegar. Elas já deveriam ter alcançado uma certa maturidade, um certo nível de discernimento das coisas, mas não chegaram. E aí nós temos uma anomalia. Paulo não está distinguindo aqui quem é quem. Ele está falando dos fracos, esses que precisam de algo para saírem desse estado de fraqueza. E mais uma vez ele vai indicar o que eles necessitam. Eles precisam. Paulo usou um termo muito interessante aqui que significa ser carregado. Essas pessoas têm que ser carregadas. Ele usou aqui amparar, né? Amparar os fracos. Amparar é você colocar uma pessoa nas costas assim e levar uma pessoa que não pode caminhar sozinha. Veja que é bem o caso do novo convertido. Ele precisa ser carregado, ele precisa ser ensinado. Essa é bem a ideia, é bem a imagem que Paulo está dizendo aqui. Pessoas fracas precisam ser carregadas. Por quem? Justamente por pessoas que já têm uma estrutura, que já têm um discernimento, que têm um entendimento das Escrituras suficiente para ensinar questões essenciais, principalmente. Quem é Deus? Como é Deus nas suas três pessoas, né? Pessoa chegar a entender, né, que o nosso Deus é um Deus trino, né? Pai, Filho, Espírito Santo. Isso não é assim uma matemática que você explica, a pessoa, assim, entende. Isso está além da compreensão comum do ser humano, mas às vezes, com as Escrituras, nós vamos vendo os textos, vamos ensinando as pessoas e elas vão absorvendo. e vão compreendendo e vão crendo. A pessoa precisa ter uma ideia clara do que é a palavra de Deus, ter uma ideia básica de como ela é composta, qual é a sua linguagem, o que são os evangelhos, a distinção entre Antigo e Novo Testamento, entre Israel e Igreja, as doutrinas principais da Igreja, né? A doutrina da Igreja, da palavra de Deus, né? Doutrina da Igreja, doutrina das coisas do futuro, enfim, a própria Igreja em si, o que que ela é, as ordenanças, o que é o batismo, o que é a ceia, por exemplo, tantas questões importantes. Essas coisas precisam estar bem assentadas, bem compreendidas, e muitas vezes as pessoas que fazem confusão, elas certamente precisam disso. O que é uma perda de tempo, evidentemente, nesses casos, é quando as pessoas chegam numa comunidade cristã, numa igreja, numa congregação, numa igreja local, ensinar tradições. Ó, tá aqui o catálogo, tá aqui o manual para você seguir, as coisas aqui funcionam assim. Para ser membro, você tem que fazer tais e tais coisas, tem que cumprir tais e tais requisitos, tem que comparecer a tantas atividades da igreja, você tem que fazer parte disso, tem que fazer parte daquilo. Ou seja, você agrega sem instruir. Você traz as pessoas, você dá cargos, inclusive, você distribui uma série de coisas ali. E você faz uma espécie de um clube ali, onde as pessoas vão se agregando, vão se chegando e vão se acostumando com aquele ambiente. Elas se sentem parte de tudo aquilo, mas falta, evidentemente, o principal, falta o crescimento, e esse crescimento ele precisa ser dado. Os fracos precisam ser carregados. Evidentemente que a gente precisa entender uma coisa aqui: o fraco nem sempre ele se acha fraco. Nem sempre a pessoa que não tem entendimento, ela se vê nessa categoria. Portanto, às vezes é preciso mostrar isso, dizer: olha, você está fazendo confusão aqui. A Bíblia, ela não ensina a coisa dessa forma, né? Mas veja, ele não é um rebelde por enquanto, né? Precisa só do entendimento. Claro que se houver uma rebeldia, tudo muda para outra categoria ali. Estamos falando de pessoas ensináveis e que vão aprendendo, que vão crescendo. Mas veja que Paulo, ele usa uma regrinha geral que serve para todos. Ele diz que deve haver paciência para com todos. Em todos os casos tem que haver paciência. Ou seja, o que não pode ter? O chamado imediatismo. A ideia de que você vai usar um sistema, você vai usar determinadas palavras, vai dar um prazo para aquilo se cumprir, e aquilo ali tem que se resolver em X tempo, e as coisas espirituais não funcionam dessa maneira. As pessoas muitas vezes não correspondem às expectativas. É preciso ter paciência, porque muitas vezes envolve tempo, frequentemente envolve tempo. Não se pode inverter o tratamento dado. Não, eu vou lá, eu vou advertir, vai resolver. Não, eu tenho que entender qual é o caso daquela pessoa. É um caso de advertência? É um caso de consolo? É um caso de ensino? Os resultados muitas vezes podem ser frustrantes. A expectativa com que se vai até uma pessoa pode ser totalmente frustrada por reações que a gente não esperava, por situações, por circunstâncias que interferem. Muitos fatores podem estar interferindo. Precisa haver paciência, investimento ali nesse sentido. Afinal, os resultados dependem de Deus. É preciso oração, é preciso haver esse exercício saudável para que ele produza os resultados. Não somos nós que os produzimos. Temos que ter consciência de que somos apenas instrumentos. Se nós estamos desalinhados, desanimados ou fracos, o que nós temos que fazer? Todos nós, em algum grau, vamos nos encontrar em alguma situação, em algum momento. Nós temos que buscar o um alinhamento pela palavra, sempre. Temos que procurar nos corrigir antes que seja necessário que alguém nos corrija. Nós temos que buscar o ânimo na palavra. Nós não podemos sempre achar que as pessoas têm que ficar nos animando. Eu sou sempre o alvo, estou sempre debaixo, estou sempre ali requerendo. Situações especiais, evidentemente, É obrigação da igreja trazer esse conforto, esse consolo, mas isso precisa ser também buscado. A pessoa precisa querer isso. Temos que buscar o fortalecimento na palavra, buscar crescer, ter vontade de crescer, sermos ensináveis. Temos que usar os recursos existentes na igreja. Muitas vezes a igreja tem muito poucos recursos nesse sentido, né? Até em termos de ensino, mas temos que criar esse bom ambiente de ajuda mútua, e, evidentemente, exercer a nossa responsabilidade buscando capacitação para ajudar, para sermos instrumentos de Deus. Por que não? Por que não somos esses que aconselham, esses que animam, esses que ensinam de alguma maneira, em alguma medida? É importante que a gente faça isso. Os líderes devem fazer isso com a sua seriedade, buscando um ensino sério, buscando consistência nas escrituras. Os não líderes, talvez vão fazer isso mais no corpo a corpo, numa visita, um telefonema, o estar junto, e o corpo todo de Cristo é usado dessa maneira. Bom, a gente tem aqui um único versículo que fala tanta coisa, né? Fala de necessidades que existem e maneiras como essas necessidades devem ser tratadas no contexto da igreja local. É muito importante que estejamos cientes dessas coisas, que Deus nos capacite, que Deus nos ajude nesse sentido. Tenha uma boa semana, que Deus te abençoe.